Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória, sempre com João Guedes. No último programa recordámos a passagem de Bocage por Macau. Nem tão longe de casa, o poeta natural de Setúbal dava descanso à verve que, por vezes, metia em trabalhos. Mas aqui em Macau, o homem dos sonetos tinha quem lhe emendasse a mão, já que contava com a proteção de Lázaro da Silva Ferreira, o ouvidor da cidade. Exatamente, o ouvidor da cidade, Lázaro da Silva Ferreira. Na história costumam ficar, né, as pessoas, ou que fazem grandes feitos militares, ou porque são, sei lá, extraordinariamente dotados na escrita, na literatura, na pintura, etc, etc. Lázaro da Silva Ferreira ficou na história de Macau por uma razão única. Era honesto, um juiz íntegro. E de maneira que, em finais, em 1780 e tal, Lázaro da Silva Ferreira, ele nasce no Algarve, forma-se em Direito em Coimbra e depois rapidamente ascende na carreira e é já juiz desembargador quando é nomeado para Goa. E lá está, mais um homem ligado ao vice-rei Conde Sarzenas. E de maneira que, isto aqui, as contas em Macau, já desde o tempo de Dona Maria I, andavam um bocado descontroladas. E de maneira que o vice-rei da Índia envia o ouvidor aqui com poderes para fiscalizar as contas de Macau. E ele lá vem, desembarca em Macau, mas claro, ele vinha só como juiz. E ele, como juiz, não era poder suficiente para arrostar aqui com esta gente. Bom, seja como for, eles têm que lhe abrir os livros das contas, nomeadamente ali ao Senado, e ele acaba por descobrir ali que havia buracos nas contas enormíssimos. E de maneira que ele lá tenta pôr alguma ordem nisto, mas não tem tempo, e aliás ele não vem como executor, ele vem mais como fiscal do que executor da lei. Faz um relatório, portanto, importante para o vice-rei da Índia, contando o desastre que são as contas de Macau pelas mais diversas razões. Questões de heranças, de créditos mal parados, enfim, seguros de naufrágios que não são pagos, enfim, uma série de coisas. E o que acontece é que, pouco depois, o vice-rei da Índia entende que tem que pôr mão nesta questão aqui em Macau e usa uma figura administrativa que tinha sido extinta mais de um século antes, que é de ouvidor, a figura do ouvidor. O ouvidor é um magistrado, não é mesmo? É um juiz, mas é um juiz com poderes de fiscalização sobre todos os organismos do Estado, numa cidade ou numa colónia, e de maneira que é a segunda vez que Lázaro da Silva Ferreira vem para Macau, chega, portanto, revestido de outros poderes e consegue implementá-los em parte. Está aqui 5 ou 6 anos em Macau e é muito interessante o que se diz dele à partida, que Lázaro da Silva Ferreira, quando partiu daqui, partiu com 5 patacas no bolso. Ora bom, 5 patacas no bolso não era dinheiro. É muito curioso, há até um soneto de Bocage, porque Bocage agradece-lhe o facto de lhe ter pago a passagem para Lisboa, e como não tinha dinheiro para lhe pagar, paga-lhe com um soneto. E então o soneto diz assim: tudo a ti devo, ó benfeitor, ó grande, que a russagante venerável toga, mais venerável pelos seus pré-claros méritos fazes. Tudo te devo, a gratidão não sofre. Que teus favores generosos cale. Julga tu mesmo se o silêncio é crime. Árbitro excelso. E é assim o pagamento de bocagem ao Lázaro da Silva Ferreira, o impoluto ouvidor de Bacal. Assim recordamos Lázaro da Silva Ferreira, o honesto, incorruptível e venerável nas palavras de bocagem ouvidor. Falar de memória faz agora uma pausa no mês de agosto. Estamos de regresso em setembro. Obrigado, João. Obrigado, Lu.